parece, parece que perto está o fim. O que conforta é o que levo dentro de mim. Tudo fica, passa, e no coração o que mais importa é o perdão. Contagem, sangue, suor, perto do fim. Ele faz o melhor e pronuncia o sim. Uma tropa avança, lanças, ingratidão, perseguição ao cordeiro, o seu crime e paixão. Um grão lançado à terra para que os frutos cresçam, mesmo que esses frutos dele se esqueçam. Isso é maior que seu ego, então você vai enxergar que a vida toda foi cego, amontoando entulhos no próprio coração. Orgulho, rejeição, flagelos da ambição, águas contaminadas pela iniquidade. E Cristo é a gota inocente que limpa todo esse rio de maldade. Veja quem está à porta. Quando a vida finda se aproxima, o que mais importa? Isso é o que nos conforta. Maior que a revolta é o perdão, e essa é a melhor resposta. Fogo não mais aquece, quem te ama te esquece, ré. Quando a falta de amor prevalece, não cesse. Não deixe que nada mais enfraqueça sua fé. Renove os laços do prumo, rumo é limpar suas vestes. Se apresse, pois o mundo carece de mais poesia, muito mais famílias e menos estresse. Então se interesse, diz que o fim regresse. O vento sopra a tempestade no pé do ouvido. Deus prova sua vontade se tem se envolvido. Eu risquei todo sobre linhas retas, não apaguei. Eu tive sonho com os olhos abertos, certos não acordei. Amigo, o chamado é pra todos ouvidos. Eu sigo, ouço isso da boca de filhos e digo, abre mão dos prazeres lascivos. É preciso pra não partir dessa terra cativo. De quem é o cansaço, se entregou aos próprios medos, aos próprios espinhos, aos seus maus caminhos, a toda essa falta de clamor. Você precisa lembrar, você precisa aceitar, você conhecerá o seu eterno ninho. Você vai ressuscitar e quando o fim chegar, você vai enxergar que nunca esteve sozinho. Quando escurece, parece que perto está o fim.